0 graus, 1 no 0 nós, ajuste 1 no 0 no 5. Fique atento aos primeiros 90 metros fechados devido a obras. Ciente, primeiros 90, aguardando autorização de pouso. Ok, pista já livre, tem autorizado seu pouso. Alô, Salvador, gol no 804, puxe e acionamento no 9. Essa 3153, mantém um ponto de paraguaio para decolagem. Vou no 897, decola 38, controle 1 no 9, decimal 35. Bom dia, gol no 897. Bom dia. Salvador, bom dia, gol no 897, decolado, cruza 1000 pés agora. Gol no 897, contato radar, subiu nível 360, saiu da Gole, transição Gonza. Para o 360 na Gole Gonza, bom dia. Alfa Tango Sierra, visual com Valença. Visual com Valença, vai permanecer no 045, aproximadamente 15 minutos, e após vai tentar liberar o 045 do circuito de tráfego de Valença, o Alfa Tango Sierra. Gente, Alfa Tango Sierra, 38 milhas sudoeste de Salvador, nenhum tráfego no setor ali informal, frequência livre da coordenação. Tango Sierra, obrigado, até mais. Ali mantém pistão zero. Obrigado. Ali é manter 3-1-3. Bom dia, voz. Papá Romeu, Mavamba, solo aos 4-0, livrar direito, 1 no 2-1, decimal 9. 2-9, novembro. Solo Salvador, bom dia, Romeu Novembro. São 3153, pista livre autorizada a decolagem, vento 150 graus, 1 0 nós. Autorizada a decolagem, 3153. 3. Alfa Kilo, parte 3, obrigado. É o gol no 804 com 194 a bordo, 3 horas e 55 na autonomia, internado Campinas. No 804 foi copiado no 94 Campinas, porém a autonomia, a mensagem ficou baixa. 3 horas e 55 minutos. No 804, autorizado seu táxi via Juliette Alfa, quando pronto no ponto de espera da 1-0, chamará a torre em 386, ajuste 1-0 no 5. Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, a torre 386, gol 1-804. Nenhum tráfego no setor ele informar, frequência livre para coordenação. Controle TAM 3153. TAM 3153, contato radar na decolagem, subiu nível 360, saída da EL, transição Blast. 360 da EL Blast. retorno 897, passa nível 110, chame Recife 1288, alterna 1264. Ok, Recife 288, 264, bom dia, obrigado. Bom dia. Ingresso de decolagem, pista 1-0, vento no 5-0 graus, 1-0 nosso. Livre ingresso, decolagem da pista 1-0, gol noite, 0-4. O Delta Manati? Pronto, cópia. Mike Eco Delta autorizado, Manati, 500 pés, decolador 17, primeira curva à direita, corredor Axé. Aciona o transponder 0121, o controle opera em 19.35. Passa nível 100, chama Recife 1288, alterna 1264. 288, 264, boa. Controle 119.35. 1935, Salvador, bom dia, boa semana. Yeah. Controle Salvador, bom dia, o gol 1804, passando mil pés, decolado. Gol 1804, contato radar na decolagem, sua nível 380, saída da El, transição Blast. Da El Blast, 380. Gol 1804. Romeu, TAM 3179, portão 2, pushback, acionamento. TAM 3179 autorizado no acionamento push 02 do portão. Autorizado o 3179, vai ser um ataque. Salvador Ground, American 980. American 980, could you confirm flight level to Recife? Flight level 390. 390, standing by ATC clearance, mic information. We have information, mic standing by ATC, American 980. American 980, ready to copy. American 980, clear to receive flight level 390 via upper risk 58. Take off from runway 10, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Alpha Charlie Juliet transition. Scope code 5556, frequency of departure is 119.35. 804. Bom dia, boa semana. Bom dia. The upper wing 58, left turn out, Puka departure, Alpha, Charlie, Juliet transition, squawking 5556, departure frequency 119.35. America 980, could you confirm the flight level that you got? Flight level 390. Roger. And inform the first 90 meters of runway 10 are closed. Report when you're ready to start up and push. Understand, sir. And with that, to taxiway Charlie to runway 10, correct? Roger. To the holding point and via Charlie. Report when you're ready to taxi. Correct. Report when you're ready to start up and push on gate 11. Recognizing zero. Solo Objet 6709, Mauno, autorização Brasília 340. 340 Brasília, será coordenado, guarde cópia. Não, pode adiantar a saída. Afirmo, gole ou feto, informação em curso é a Mike. Gole ou feto, obrigado. Está autorizado a linha de decolar pista no 7.1.30 graus 109. Copia. Objeto 6709, autorizado Brasília, nível de voo 340, via UPSLU 17. Decola dano zero, primeira curva direita, saída gole, transição ofito. 5555 no transponder, o controle 119.35. Conforme Brasília 340, UPSLU 17, decola da 10 com curva esquerda, gole ofito. 5555, transponder, controle de saída 1935, objeto 6709. O objeto 6709 negativo. Primeira curva à direita. Ok, primeira curva à direita, 6709. 6709, cotejamento correto, 01 no portão, reporte quando pronto. Para 6709. Delta decolado aos 54 chame controle 119.35. Mike, fica com o controle 119.35. Obrigado, tá bom. Aproximadamente 15 milhas após solicitar a proa 20 Salvador, o Mike é com Delta. Gente, 15 milhas nessa proa Alfa Delta, reporte para o Anapro 020. Mike é com Delta, controle, prossiga. Decolada, acionado 0121, curva direita, axé, 500 pés. Mike Eco Delta, mantenha 500 pés, corredor axé, passada da barra. Delta, possibilidade de curva direta com manati da presente? Autorizado, atenção a 1000 pés, direto manati, reposta 20 mil de Salvador. Eco Delta. Romeu, papai, com o Charlie, prossiga. Confirme pessoas a bordo. Papai Romeu, papai com Charlie, confirme posição. Quantas milhas? Gente, Papa Romeu, Papai Eco Charlie, fará aerolevantamento em Zara Cruz. Qual altitude que manterá nesse aerolevantamento, Papa Romeu, Papai Eco Charlie? Esquerda 020, Papa Romeu Alfa, Alfa Delta. Estamos com 206 a bordo, 206, autonomia de 4 horas e 25 minutos, alterno Galeão. Tá 3179 autorizado, Índia, para o ponto de espera da 10. No ponto de espera, quando pronto, 2186, ajuste no 015. no 095, 186, via Índia, 3179, bom dia. Falou. Papá Romeu, Papai Eco Charlie, controle. Mesmo tipo do equipamento? Suficiente. Papai Romeu, Papai Eco Charlie, mantenha-se em condições visuais, reporte 40 milhas, Salvador. Torre Salvador, muito bom dia de Papa Tango, Mike, Foxtrot, Oscar. Papa Tango, Mike, Foxtrot, Oscar, Torre, prossiga, conversável. 100% para ataque do... Pátio 5 para o Pátio 3. Entendi, autorizado táxi via Papá, reporte cruzamento 1735. Torre de Salvador, 3179, ponto de espera da 1-0, pronto. 3179, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 140 graus, 08 nós. Livre decolagem da 1-0, 3179. Papá Romeu, Alfa, Alfa, Delta, sua posição lotar, chame Recife 12685, alterna 12545. 12685, 2575, Papa Delta, Papa Delta. E táxi é Quebec, Mike, na Lima, chamará solo 12199, para continuação do táxi. Decolou 02, chame controle 119-35 e movou. 1935, bom dia. 3179. Controle, bom dia, tá 3179 decolado, cruza GPS. 3179, contato radar na decolagem, sua nível 320, saída da El, transição de Neto. Saída da El, de Neto, 3179. 3304, informação Mike, bom dia. TAM 3304, assinando identificação, chegada bom, filha esse nível 040. 040, 3304. Solo objeto 6709, na posição para o pushback exame. 3079. Puxa, Papa Mike, Eco Delta, 20 milhas sudoeste de Salvador. Nenhum tráfego no setor informar, frequência livre da coordenação. Mike, Eco Delta, controle. Mike, Eco Delta, chamará no regresso, obrigado. Country 663, Skok Identity, Monkey Arrival, Descent, Flight Level 050. Affirmative, now Flight Level 050, Country 663.